agricultura é minha loucura. Agricultura é minha loucura. Agricultura é minha loucura. A cigarra veio à horta e a formiga também. A horta de cima. E a horta de baixo. O que é isto? É uma batata. Olha aqui. Aqui onde? Na terra. Mas tu não sabias? Não, não sabia. Isto come-se? Isso come-se, sim, é uma batata. Mas não tem umas ervas por cima? Pois, não sei, deve ter, nem sei, nem me lembro de ter estado aqui nada. Quer dizer, não teve aqui batata plantada, de certeza, mas depois lá quando é isso, quando vem com o lixo, quando vem com os restos de casa e não sei o que, pode aparecer. Mas, espécie única para já. Uma batata. Engraçada esta batata. A passagem está estreita. A ficar. Não podes cavar mais aqui. Agora só começa aqui à frente o próximo rego. Meu Deus. Não é? É. Não pode ser assim. Tem de ir sempre encurtando. Não é? A partir de agora. Vai daqui. Cigarra é arquiteta, manda uns bitaites. Fomos a encontrar um cantinho aqui na horta para ler. Operação Irini alargada e prolongada. A Operação Irini, uma operação naval da União Europeia no Mediterrâneo, que deveria servir para garantir a aplicação do embargo ao armamento imposto pela ONU à Líbia, funciona cada vez mais como um braço da Frontex, que por sua vez trabalha de mão dada com a Guarda Costeira Líbia. Apesar de servir para garantir a aplicação do embargo ao armamento imposto pela ONU através da utilização de meios aéreos, de satélite e marítimos, a Operação Irini desenvolve-se no espaço mediterrâneo que separa a Líbia de Itália ou Malta, a chamada Rota Central do Mediterrâneo, que apenas em 2022 foi palco de tentativa de travessia por parte de mais de 100 mil pessoas e acaba por estar também ao serviço da Frontex, ao partilhar com ela dados de vigilância sobre migrantes. Por seu lado, a Frontex trabalha de mão dada com a Guarda Costeira Líbia, que, de acordo com o seu antigo tenente, funciona em conjunto com os traficantes de seres humanos e encaminha pessoas para campos de detenção, onde arriscam ser assassinadas, torturadas e violadas. Aliás, o próprio memorando sobre a Operação Irini fala em preocupação acerca da situação dos refugiados e reconhece o falhanço dos esforços da operação para melhorar os padrões da Guarda Costeira Líbia. Andrew Strolein, da Human Rights Watch, põe o dedo na ferida. A União Europeia tem sido essencialmente cúmplice com a tortura e outros abusos na Líbia. Os decisores políticos sabem exatamente o que acontece às pessoas na Líbia, mas continuam a ajudar a enviá-las para lá. É vil. A resposta do Bloco Europeu é mais do mesmo. O memorando afirma que a Irini deve aumentar a eficácia da vigilância aérea, de forma a permitir a detecção precoce das partidas dos migrantes. Deve também utilizar o Centro de Satélites da União Europeia, sediado em Madrid, para observar mais rotas terrestres. Ou seja, a Operação Irini, que não tem a busca e o resgate de migrantes em perigo no seu mandato, deve investir em informar sobre localização de migrantes, se necessário for, em pleno território africano. O que, por outro lado, está no seu mandato é fazer cumprir o embargo de armas da ONU à Líbia. No entanto, de acordo com o memorando, esse embargo é constantemente quebrado. A Turquia, esse grande aliado na gestão e fluxos migratórios, está a inundar a guerra líbia de armas e os seus barcos, que recusam ser inspecionados, serpenteiam por entre o cordão da UE, demonstrando que a única utilidade da sua operação talvez seja a de alimentar duplamente o conflito líbio, com armas que deixa entrar e com vítimas que impede de sair. Esta é uma notícia do jornal Mapa, jornalmapa.pt. Agricultura é a minha loucura. Agricultura é a minha loucura. Agricultura é a minha loucura. Agricultura é a minha loucura. Kein Mensch ist illegal. Sarah was a little girl, a girl like all the others. She loved to sing and play and dance with her sisters and her brothers. She would be a mom someday with a home and a loving man. But other people somewhere else had a different plan. Some other people somewhere else had a different plan. Oh, no one, no, no one, no, no, no one is illegal. No one, no, no one, no, no, persone è illegale. No one, no, no one, no, no, no one is illegal. Niemand, niemand, niemand ist illegal. Kein Mensch ist illegal. Her family gone, her home alive in that little village. She took flight in the dead of night from murder, rape and pillage. She barely made it out alive, she made it to this country. Won't you give a helping hand? Nike is illegal. It ain't hard to understand. Niemand ist illegal. Oh, no one, no, no one, no, no, no one is illegal. No one, no, no one, no, no, no. Persone ist illegal. No one, no, no one, no, no, no one is illegal. Found a love, she became my mother. The story of a little girl, Nagi's illegal. That's the message to the world.